1182-118-5. Para nós, 972, eu comprei o Marcelo e o senhor no meio, autorizado que não se fez minha direta, fez aqui, o senhor já era só precisar. Pois é, vamos ver se tem realizado, quando autorizado, que o senhor já era o 0130, para o 075. Thank you. 2, com autoridade sistema 0, vento 90 graus, 07. Pouso, sistema 0, na grau 6. Azul 51126, decolado ao 34, acionando o transporte 5457, chame 120, vítima 8. 208, azul 526, transporte 5457. Tiramos esse pedido com mais 40 linhas? Salvador, bom dia, o azul 4958, ILS, está tirando o carro. Bom dia, azul 4958, está livre. Para a pista livre, 4958. Meia saída, Aiboru, não passa 2400. Azul 5126, com a cabana decolagem, via saída Aiboru, submetendo do voo 340. Sobe via 340, azul 5126. Ou vai direto são 4h50, ajuste na zona no meio. 9073 para 4073, bom dia. Bom dia, Conchargo 9073, número 2 para Cota, aguardo. Rádio Alfa, informe eco autorizada para o retorno. Estamos entre 5 e 3. 128, afirma 126, seria Alfa e é o Esquadrão Pai. Alfa 7429. autorizar direto na casa. Passaduna Pro, obrigado. Saída Momo, transição prontinho. Transforme 5536, controle de Salvador 120, décima 8. Autorizado 330, Fortaleza, Tesouro 19, Momo prontinho. Passando a 5536, 1208, controle de saída 9978. Transição prontinho, correto, Santão. Parabéns. Alfa 2 a bordo, 3 de 20, alterna a direção. Esperando a nossa 7870, quando espera, via parte 371, é paciente. Quando espera, estiver pronto, número 1, 0 no meio. Passe em frente, macho 3, macho 1 no Índia, continuando a chamar a próxima volta. Control Salvador. 978, autoridade direto Fox, né? Vamos lá, Hotel, autorizado isso para medir 2060. Já está passando a fase? retira na Pro 150, reporta brisada. Para Pro 150, reporta essa brisada, azul, 9. 1, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 3, 6, 1, 2, 8, 8, 8, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 0. Quero chamar o pronto, final 096. 06, baixo